Ouça Lúcio CDs. Sua gravação é luxuosa. Começar e quer começar na saudade. Vejo feito nuvem, uma ventania, cheia de paixão. Sem agonia. Tarde de verão, chovia, entrou pelos meus olhos. Fera fugitiva numa tentativa de paz. Relaxou meus nervos, sentimento alado. Senti minar na pele, transpirar de leve pecado. Revirei teus poros, relâmpago e viril. Rajada de vento em beijos turbulentos. Aí você fala pra aquela gata desse jeitinho. Ó, oh. Navegar teus sonhos. Filha radinho. Regar teus sentimentos. Ovário de amor. Flor de pensamento. Yeah, yeah. Nuvem passageira. Inverno de paixão. Navegar teus sonhos, regar teus sentimentos. E aí? Orvalho de amor, flor de pensamento, yeah, yeah. Nuvem passageira. A dona da noite chegou. Inverno de paixão. Chegou no caçota! Você foi a brincadeira que virou loucura. Foi um caso passageiro que durou mais tempo. Vamos tocar na qualidade, só na manha. Uma história que ficou por terminar. Saudade. A dona da noite chegou. A mentira que acabou por se tornar verdade. O problema é que apesar de não querer, eu te amo. Já fiz tudo que pude, desistir de te perder. Deixa eu abraçar aí as megas tops, estão aqui comigo. Um abraço pra vocês aqui do Tom. Alô, meu amigo Beto Metralha. Eu preciso desse amor pra ser feliz. Ele, meu parceiro Tio. Um abraço pra você. Não esqueço de você. Nem você de mim. E sei que nosso amor não vai ficar assim. Se você quiser tentar, DJ Thomas. Saudade. Duas taças brindando. Ai, um amor desfeito. Duas violas duetando. A saudade desse grande amor. Os meus olhos buscando teus olhos morenos. Minha amiga Lady, direto de Santa Catarina, está aqui com a gente. Sonhador. Alô, Lady! Oh, oh. E aí, gato? Yeah, yeah. É que agora há pouco me lembrei do simples bilhete que peguei. Que fomos amantes e somente nós. Fomos cúmplices nos nossos lençóis. Fomos tão fiéis, também infiéis. Simplesmente tímidos na sua. Cláudia, seguindo bem com a gente, junto com a nossa luxuosa irá. Você quem voou e quem ficou fui eu. Duas taças trincadas choram o meu pranto. Até minha viola não doeta mais. Meu amigo Herod e a primeira dama, você aqui com a gente. Os meus olhos tu. Um abraço pra você! Hoje eu sei, meu amor, não. Empresário Bruno, veio São Paulo, prestigiar a carroça. Oi! Oh, oh. E a saudade, como é que é? É que agora há pouco me lembrei do simples bilhete que peguei, que fomos amantes e somente nós. Fomos cúmplices nos nossos lençóis. Meu amigo Esaú, Monteiro, hoje do Caçota. Simplesmente tímidos na situação. É que o coração me surpreendeu. A máxima autoridade em saudade no Pará está aqui. O Búfano do Marajó. A Carroça da Saudade. Aí, Dani das Apaixonadas pelo Maestro. Agora, qual é o Maestro, né? Vira a viola e cante uma canção pra mim. Que fale do céu, que fale do mar, que fale da vida. De quem? E de Deus, de mim. Grande parceiro Ney do Barreiro, esse é velha guarda. Você pretende tudo deixar, que só lhe interessa da vida poder me amar e ir morar comigo. Os Talibã estão lançando hoje a sua camisa. Oi! Meu amigo Rodolfo da RK Nubia do Bigback, o Adriano do Barreiro, olha a Kelly do Inside Silva fechado aí com a carroça. Vira a viola e cante uma canção. Vou lhe pedir, vira a viola e cante uma canção. Só pra recordar. E aí? Já faz muito tempo que ela passou. E os máximos da saudade. Nem me avisou porque tinha que ir. Eu fiquei tão triste, quase que morri. Foi difícil, eu confesso. DJ Tom Máximo. Ontem não ouvi aquela nossa canção. Eu lembrei do dia que você falou que eu era seu mundo, tudo pra você. Foi tão lindo. Confesso, não esqueci. Também não esqueci. Olha, eu preciso te encontrar de qualquer jeito. Não dá mais pra suportar esse desejo. Eu preciso ter. Meu amigo Geleia e a primeira dama. Um abraço pra você, Geleia. Olha, nas manhãs quando eu acordo com você. Eu começo. Nosso empresário Gugu! Ai, maestro! Ô, Dizinho! Tá ali. E a galera do Tupinambá estão ali, ó. Olha a pá de potência, meu Deus. Mega sangue, desde de outro seguindo a dona da noite. Lenny e o Elton. Oi! Você quando está zangado, a mãe da Yasmin, mesmo perigo, em qualquer lugar, uma garota me olha. Meu amigo Brinho, o Elinho, o Maurício e a família Nando Sul. Meu amor, você me deixa sorteio, que... Laio. Faz um drama e briga por tão pouco. Vai embora, diz que é o fim. Sempre volta pra mim, oh, oh, meu amor. Alô, Amélia! Fale o que quiser que eu não ligo. Sempre vou te esperar com sorriso. O ciúme é culpa da paixão, oh, oh, meu amor. É gostoso! É gostoso quando que a e a Paula e a Rosa. Aqui, ó! Nessa cama. Chama, nada toca de gestão. DJ Tom Máximo. Meu pensamento longe vai. Essa lágrima que cai. E a galera da quinta do uísque. Olha o torta da pedreira. Que a carroça toca! É saudade de você, amor. É saudade de você, Thiago Belé. É saudade de você, amor. É saudade de você. A carroça da saudade chegou. O espetáculo agora é da dona da noite. Meu amigo Toninho da família Musisson. É saudade de você, amor. É saudade de você. Um abraço aí, Vânia. Um abraço pra você, viu, Vânia? Um abraço aqui do Tom. O novo visual da Luxuosa. Tentei te encontrar, mas não. Meu amigo Júlio do Casal Feliz. Um abraço pra você, garoto. Por você estou chorando. Meu Deus! Daniel da Arte da Dança. Um abraço e os seguidores do Brega. Um abraço pra vocês. De saudade de você, amor. De saudade de você. De saudade de você. Carroça da Saudade com o DJ Tom Máximo, tocando as melhores canções. E a saudade é do Cachorro! A dona da noite. Se você soubesse como estou sofrendo, se você soubesse. Meu amigo Silva da Marambaia e o Fernando da Segunda. E aí? Que culpa tenho eu de gostar de alguém que já não quer nem me ver? Eu já pedi tudo que pude, não posso esquecer. DJ Tom Máximo. Se você soubesse como estou vivendo, se você soubesse que a minha vida já não vale nada. E a galera aí do Clube do Jet! Alô, Elivelto! Eu já fiz de tudo que pude, não posso esquecer. Meu amigo Bezerra do Ubi! Olha, eu estou chorando. DJ Everton! Mas sei que meu pranto não vai parar minha dor. Dizer baixinho palavras lindas de amor. O espetáculo agora é da Dona da Noite. Luxuosa Carroça da Saudade, comandada pelos DJs Tom, Franjinha, Toninho e Josias. O novo visual da Luxuosa chegou. Oi! Vamos lá, Lucio! Meu amigo Nogueira! Da oficina do Nogueira! A carroça é fecha! Meu amigo Noia, você aqui também com a gente, um abraço pra você. Alô, Noia, ele, Beto Metralha, todo mundo junto e misturado ali, ó. Um abraço do Tom. Alô, Tílio, meu amigo Bezerra, também, um abraço pra você. Alô, Stig, Marina, bebê. Oi? Ainda sinto seu sabor. E a patroa Alexandra, DJ Daniel da aparelhagem, Mega Top Som. Aquele dia de prazer, quando a gente fez amor. Aquele dia de prazer, quando a gente fez amor. O espetáculo agora é da Dona da Noite. É pra tocar saudade. Vou cantar a minha triste canção. O novo visual da Luxuosa. Não sou poeta nem nada, me sinto cansado. E amigo Marcílio, saudade, é Cris Branca, Cago da Pista Negra, Lene da Natura e a família Peladeiros e as Peladeiras da Saudade. Mas alô, Robson! Felicidade quero encontrar. Fiz mil sonhos, acabo de recordar. Cícero Lange e o poeta em sonho, mas nada. Fiquei neste mundo perdido e agora sentido procuro evitar. DJ Tom Máximo. Minha vida é triste, lembranças do passado ferem o meu coração. sempre machucando, saudade vai entrando. Galileu, me trazendo Eric do Fluminense, um abraço pra vocês. Meu carro, Anderson da Vila da Barca. E rodo, rodo por aí, enquanto no meu toca-fita nossa música de amor explode tão bonita. Enquanto no meu toca-fita. Olha, a gente acabando daqui, a gente vai lá pra Via Show. Ouviu? Acabando daqui, a gente vai pra Via Show. Lá vai até 4 da manhã. Ouviu? O Alex dos Fogos Paixão. Alô, Ingrid! Cheios de esperança, eu, você, você e eu. Foram tantos sonhos, loucuras, fantasias. Como posso esquecer? Beijos e abraços, você era só minha. Mas veio um dia triste adeus. Cada um foi pro seu lado. E aí, Falcão? Minha senhora Falcão. Cada um foi pro seu lado, mas a música ficou pra recordar nosso passado. Não te esqueças, meu amor, que quem mais te amou fui eu. Luxuosa Carroça da Saudade. O seu espetáculo começa agora. Começa agora e a saudade tocada. Dá-lhe DJ Tom Máximo. Você para lhe falar de amor. Dá-lhe DJ Tom Máximo. Me faltou, até perdi minha voz. Fiquei sem saber o que falar. Tudo que eu tinha a dizer lhe disse apenas com um olhar. Foi minha primeira vez. Minha amiga Gabi, o homem que representa a GDP, Alô Sandy. Peço que me compreenda. Segue eventos, William, um abraço. Isso é tão natural. Não me queira mal. Eu saí com você para lhe falar de amor. Quando provei seu beijinho, a palavra me faltou. Até perdi minha voz. Fiquei sem saber o que falar. Tudo que eu tinha a dizer e disse apenas com um olhar. Foi minha primeira vez, por isso eu não soube lhe beijar. Peço que me compreenda, perdoe a minha timidez. O espetáculo agora é da dona da noite. Não me queira mal. Só pra recordar. Você conta pra todo mundo tudo que vai fazer. Engano seu, ninguém precisa saber. Menina Redley, vai ficar calada, deixando a boca. Garoto Bruno e a burra. Maior surpresa, com certeza você vai fazer. Nessa parte que eu dou valor, maestro. Nesse mundo tem gente boa, mas também tem muita gente má, que só procura da vida dos outros falar. Gago da picha nele. Vender a alma do negócio, aceite este conselho meu. Quem me ensinou sabe bem mais do que eu. Aí, gato! Olha aí! Quem me ensinou e sabe nem mais do que eu. A dona da noite chegou. Vaidade não é defeito, é coisa natural. Mas pela raiz é que sempre se corta o mal. Não fale de coisas boas antes de acontecer. Eu digo por mim que errei muito até aprender. Nesse mundo tem gente boa, mas também tem muita gente má, que só procura da vida dos outros falar. O segredo é a alma do negócio, aceite este conselho meu. Quem me ensinou sabe bem mais do que eu. Quase sempre são sonhos de cor. Seu rosto em cada estrela e alguém cantando. Como é que tá o Bahia, maestro? Passeios pela tarde, sessão das seis. Já acabou a cerveja ao lado? E quando a luz apaga, beijos outra vez. Meu amigo Rafael, ele e sua esposa, isso aqui com a gente. E aí, Totó! Um abraço aqui do Tom. Na letra da canção. Alô, Renato do Tacacá do Renato! Fechei os olhos esperando pelo fim. Tá escondido ali no meio. E de repente ouvi você chamar. Momentos de amor, momentos de amor. Passeios pela tarde, sessão das seis. E quando a luz apaga, beijos outra vez. Andando de mãos dadas, meu coração. DJ como na letra da canção. Fechei os olhos esperando pelo fim. Aqui na Carroça da Saudade. Aqui, sonhos na Carroça da Saudade. Se você nunca viveu. E os máximos da saudade. Alô, Jubileu da CL. Momentos de amor. E a saudade. Vou fazer se tomou conta de mim um sentimento estranho e já. Apareceu o proprietário aí do Gol Vermelho NSJ, isso aqui dentro 8968. Entende como é triste gostar de alguém assim. Você ama? Eu amo. Pelado Pretinho, Breu, aí dos Ordinários de Domeaçu. Um abraço! A você, abre os braços, vem me amar. E eu prometo me entregar, como nunca me entreguei. separar. Nem o tempo vai mudar esse amor que eu guardo pra te dar. Isso da Vila da Barca! Eu quero um abraço! Não preciso nunca mais de você. Mas depois de uma semana, Amanda! Mas depois de uma semana, quase morro de saudade, de vontade de voltar pra você. Uou, uou, não fico nenhum dia mais aqui sem você. Na carroça da saudade. Agora eu já sei, não posso viver sem você. Patrícia Dani, Fernanda da Pedreira. E aí, meu sargento? Uou, uou, não fico nenhum dia mais aqui sem você. E o da e o torneio pressão da cobra. A vida é mesmo assim, é rara e aprender. O espetáculo agora é da dona da noite. E a saudade é casota. Só na manhã é a carroça da saudade. A história de um adeus. Só na manhã de Minas Gerais. Vou seguindo a caminhar. Não me canso de esperar. O amor que me deixou. E o Alexandre Marambaia, um abraço. Fábio Sidney Denilson. E a primeira dama de Benevides. Alô, Átila Promoções. O amor. Um dia disse adeus e me deixou. Ah, como eu quero achar o amor que um dia me deixou. Um dia me deixou. Do Vero Peste e o Everton Mixer. A voz tá indo embora. Nos teus braços sem querer, quase sempre vou parar. Não consigo te esquecer. E aí? Thank you. tristeza. Olha, valendo boné, um boné pra mulherada que adivinhar a data do meu aniversário. O meu aniversário, oferta aí do Ademar Gonçalves. Valendo aqui atrás. Espetáculo agora é da Dona da Noite. Lúcio Campos, na cidade. E aí, Cristiano da Série? Existem milhões de pessoas sofrendo no mundo. Deixa pra ser o nosso grande amigo Antônio. De alguém que morreu num segundo. Antônio, você aqui com a gente. Um abraço, viu, meu sargento? Ciências marcantes por nossos fatais assaltantes que vivem à solta nas ruas. Data do meu aniversário. 11 de janeiro. Ganhou. Perdidas morrendo na terra. Seus pais abandonam seus lares ou morrem na guerra. Não temos vontade ou escolha. Vivemos debaixo de panos. Não fazem valer hoje em dia os direitos humanos. Já já vou colocar uma pressão. Onde será que eles querem chegar? E aí, Diné? Quando será isso vai terminar? Quando será que eles vão se entender? Quantos ainda terão que morrer. Silva da Marambaia, olha a galera do Tucano, futebol pelada. Olha dentro dos meus olhos, meu grande amor. Vejo que ele está pedindo pra você, meu bem. Beija minha boca e sinto o gosto que ela tem. Me abrace e me aperte, sorrindo pra mim, me dizendo assim: eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Na relva, no campo, na grama, quero sempre estar, vivendo os momentos felizes que a vida me dá. Eu sou o teu homem, você minha mulher. Faça de mim o que você quiser. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Montado nesse corpo lindo, quero cavalgar pela noite adentro, sem saber se vou parar. Meu amigo Rodolfo da RK, Múmia, o Midback, o Adriano Barreiro. Um abraço aí também, sedutor nosso aí, pai dela tá na área. E então, começo a gritar: eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. E o Cristiano da CL, Cristiano da LC Refrigeração.

palpite aí, Beto Metralha. Sem compressor, só na categoria aí, ó. É tudo pra mim. Já, já, LR. É tudo pra mim. Deixa a chave de uma moto e recompensa. Esquina Bará, não sei. Pai do Júlio Digital. Me magoou, meu coração. Você quebrou e me deixou tão triste assim. Sem ter você, se eu te fiz alguma coisa que te ofendeu, seu amigo Anderson da Vila da Barca, me perdoe. Eu te prometo. Novo visual da Luxuosa chegou. Alô, caçota! Todo fim de semana eu gosto muito de sair. Descolo uma gatinha pra ficar e me divertir. E aí, Toninho da Expresso Cobra? Abraço, vou no Sítios Bar. Vou lá na Pororoca, vou no Xodó. Aonde rola o brega, eu vou. Roberto de Maracanã! O brega é um ritmo gostoso e sensual. E amigo Drido Manduscá e toda a comitiva Dia Nacional. Vai ter brega onde? Vai ter brega na Hebe e no Gugu. Vai ter brega na Xuxa e no Faustão. Vai ter também Jorginho Tropical. Danço brega sem parar. Luxuosa Carroça da Saudade, comandada pelos DJs Tom, Franjinha, Toninho e Josias. Um show que marca e fica na memória. Quero ver cantar, quero ver cantar pra mim. Quero ver sorrir, quero ver sorrir assim. Quero ver cantar. E a Rafaela Rodrigues. Quero ver sorrir. Alô, Taigo Salve. Gente, a partir do dia 6 de janeiro, a gente começa com o nosso programa na Rádio Raulan FM Estéreo, a número 1, de 8 da noite até 10 da noite, quero ver Carroça da Saudade, a dona da noite, na Raulan FM, viu? E claro, você é o nosso ouvinte fiel. De segunda a sexta, ouviu? E aí? Sua felicidade me deixa tão feliz. Esse querer tão puro, tudo que eu sempre abraço aí, José do Açaí da Hora e o Bruno. Pra você, o nosso jeito de viver, quis pra mim. De fruta que deixa atinar minha boca. Ai, que coisa louca! Eu gostei daquele beijo cheio, cheio de desejo. Me senti tão envolvente no teu corpo quente. Ontem eu vi você em sonho, no sonho. Ontem eu te beijei. Meu sonho é ter você aos meus pés, mas nunca te humilhar. É a produção, nosso brega aí, papai! Ela sempre vai me levar por um caminho, um lugar que ainda possa me ter. Ela teve meu coração, a minha louca paixão, o meu amor todo seu. Ela sempre vai me levar por um caminho, um lugar que ainda possa me ter. Ela teve meu coração, a minha louca paixão, o meu amor todo seu. Mas ficou, mas sorriu, não deu valor a minha paixão. Me negou, seu amor, hoje por ela não sinto nada. Mas brincou, mas sorriu. E a galera, só presta porre! Me representa o Mega Príncipe Retrô! Hoje por ela não sinto nada. Quem acordou com saudade aí, hein? Hein? Hoje acordei com saudade, lembrando de você. Liguei pro seu telefone, mas ninguém quis atender. É final de semana, eu preciso encontrar você pra sair comigo. Vem comigo viver a vida para um lugar qualquer, dançar um brega. Eu adoro você, eu amo a vida. Em nós dois. Fala pra esse homem! Agora você vai ver, você vai se arrepender. E vai ser tarde demais. Quando você me deixou, você nem sequer pensou. Não é assim que se faz. Você nem sequer pensou em mim. Você nem sequer pensou em nós. Você foi muito egoísta, sim. Você só pensou em si. Você um xiriri com você, não precisa convidar. Vamos dançar xiriri, quem não sabe vai aprender o que eu vou ensinar. Para um xiriri com você, não precisa convidar. Vamos dançar xiriri, quem não sabe vai aprender o que eu vou ensinar. Stop! Cadê você, Dieguinho? Eu me amarro todo dia. Eu bebo certo, furto a fantasia. És meu tesouro. É o sabor da mais gostosa do Brasil. Isso é que é ser um bom rapaz. E aí, Henrique Luxuoso? Ele me atende quando eu quero mais. Eu danço brega sem parar. E vem a sede, eu quero. Carroça da Saudade, o seu espetáculo começa agora. Eu vou te cortar. Bora passear! Passeando no Oriente, um magazinho eu conheci. Eu procurava um grande amor, veja onde eu me meti. Adorava um homem bom, eu só queria uma Jade. E aí, Gemaque? Vai! Nada errado ali, babá, eu de babaca dancei. E no meio de uma guerra até atrás eu peguei. E aí, caminho do rock? Velha guarda, Átila tá na área também. Traz. Queria conhecer onde filmar o clone. Acabei foi descobrindo, ela é puro silicone. E aí, Dieguinho, qual é a parada, meu irmão? Eu fico louco por ti. Meu bem, eu fico louca também. Com esse corpo lindo eu chego mais, vou além. Vem, chega mais perto, meu bem. A cada dia que passa eu fico louco por ti. Meu bem, eu fico louca também. Mais, vou além. Vem, chega mais perto, meu bem. Não faz assim. Rosane Melo, diga não. Só dama, né? Vem pra mim, pode, repare, mexa esse corpo, vem comigo. Dance me lance, João, swing, vou contigo. Não, dos cortes da cremação, e a Rosane Melo. Diga não, meu amor, vem pra mim. Banda Los Bregas, sucesso. Arnaldo! A dona da noite chegou no pedaço.